Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco a Presidente da Arcial, Sra. Doutora Maria José Falcão Brito, para nos falar desta instituição de solidariedade. Pelas suas características, exige um tipo de investimento diferente da maioria das IPSS. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. Doutora, vou-lhe pedir, assim, de uma forma muito breve, porque depois vamos continuar a conversar, para nos fazer, assim, um breve historial da Arcial. Ora, muito bom dia a todos e muito obrigada. Eu é que agradeço o convite que me interessaram e é com muito gosto que estou aqui. Portanto, a Arcial vai fazer 35 anos, portanto é uma instituição já com uma longa história e que iniciou com a professora Teresa Serra, tem passado por ela muitas outras pessoas com uma dedicação e um empenho fantástico, porque hoje a Arcial é uma referência, é uma instituição de referência no concelho e na região. Doutora, ser presidente de uma instituição com estas características é diferente da generalidade das IPSS? Os nossos utentes são muito especiais, eu costumo dizer que são utentes muito, muito especiais, e são de facto, porque transmitem-nos uma força que muitas vezes nós que lidamos com outras atividades e outras situações achamos que às vezes falta-nos força, e olhando para eles percebemos que é aí que nós vamos colher a força e que percebemos exatamente que nós somos muito pequeninos relativamente a eles, que são enormes. E portanto, é gratificante. É talvez das coisas que mais... Que este desafio que eu aceitei me dá mais gozo, digamos assim, porque efetivamente eles são muito especiais e é com muito, muito agrado que eu, quando vou lá e vou a cada sala onde estão as nossas monitoras com os nossos utentes e perceber a alegria daqueles jovens e daqueles adultos, porque ao contrário de hoje, a Arcial, apesar do nome, tem, portanto, Associação de Recuperação de Crianças, neste momento nós só temos jovens e adultos, porque as crianças escolarizáveis entraram no sistema, entraram no sistema de escolarizáveis e, portanto, estão nas escolas e não estão ali. Mas é, de facto, aquilo que mais prazer me dá é ver o sorriso com que eles nos recebem. Portanto, é sentir que eles são bem tratados, é sentir que eles se sentem bem, que são bem acolhidos e que, de facto, estão no sítio certo. Doutora, perceber a alegria deles, de facto, é impressionante, porque não só neste caso, mas noutros, nós vemos às vezes pessoas com deficiência e às vezes temos a tendência, se calhar, para pensar coitadinhos e não sei o que mais. Mas a verdade é que eles dão-nos grandes lições. Pois. Dão-nos grandes lições de vida e, como lhe digo, é de facto fantástico. Eu nunca vi qualquer um daqueles utentes lá com uma lágrima no canto do olho ou com um sorriso menos aberto. É sempre com alegria que recebem quem quer que lá se desloque. Aliás, é uma instituição que está sempre aberta. Portanto, qualquer pessoa que queira ir visitar pode ir a cada uma das salas e ser bem recebida, mostrar o trabalho que está a ser desenvolvido. Aliás, é um repto que faço, que vão conhecer a Arcial, porque efetivamente é uma instituição que vale a pena ser conhecida. O tratamento das funcionárias, portanto, das pessoas que lá trabalham, da Presidente e de toda aquela gente, portanto, exige, portanto, mais sensibilidade, mais dedicação, mais esforço, sensível, certamente, em relação das características dos utentes que têm. Mas também neste aspecto eu acho que isto é gratificante, porque aqui penso que há um investimento para o além. Não sei se concorda comigo e se é do mesmo ponto de vista que eu tenho, mas, quer dizer, realmente, pronto, aqui são outro tipo de utentes. Eu no início disse que esta instituição, sendo uma IPSS, é diferente das outras. Portanto, não há dúvida nenhuma que são pessoas com outras características e aqui realmente a solidariedade, eu penso que tem que passar à caridade, não é? Portanto, ali tem que haver muito amor, não é? e eu penso que isto funciona, e aliás, pelo que acabou há pouco de referir, pois se elas se sentem felizes é porque encontram amor na... Eu, como lhe disse, pronto, eu há muitos anos que conheci a Arcial, sou sócia há muitos anos e visitei várias vezes noutras circunstâncias a Arcial, portanto, antes de ter aceito este desafio, mas efetivamente eu tenho que dar uma palavra de reconhecimento a quem lá trabalha, porque fazem um trabalho extraordinário. A solidariedade, a criatividade com que elas também trabalham com aqueles jovens e aqueles adultos é de facto fantástico e temos que realçar. Portanto, temos um conjunto, são 54 pessoas que trabalham ali, sensivelmente, e portanto têm uma capacidade enorme de se adaptarem também, porque cada dia aqueles utentes apresentam-lhe dificuldades que eles ultrapassam com a maior das facilidades, porque têm, é exatamente incutido já neles, que estão a trabalhar com utentes diferentes, mas muito grandes, e que lhes dão também muito, e eu reconheço isso. Eu sei que o sentimento é mútuo, ou seja, os colaboradores adoram aqueles utentes, todos os colaboradores, sem exceção, da mesma forma que os utentes adoram aqueles colaboradores, e portanto isso é um trabalho fantástico de relacionamento diário. Viu-se agora, não sei se esteve presente, nas marchas populares. Foi de facto um ambiente fantástico, vieram umas lágrimas aos olhos quando os vi passar, porque efetivamente... É uma instituição diferente, com características diferentes, mas que faz exatamente as mesmas coisas que qualquer outra instituição faz, sejam eles utentes com estas características ou não, estão sempre prontos. Neste momento também vamos para a Zona Histórica, a partir de hoje, portanto vamos ter lá duas barraquinhas, digamos assim, e portanto isso faz toda a diferença, porque é com os nossos utentes que também estamos lá, é com os nossos colaboradores que estamos lá, e isso de facto transformar-se-á numa grande instituição. Doutora, às vezes quando isto é uma provocaçãozinha, quando falamos de juristas, portanto, pessoas ligadas com a justiça, ficamos com a ideia que têm assim um coração um pouco mais frio, mas pelo que vejo com a doutora, está a falar e portanto, quase com as lágrimas nos olhos, portanto, não há dúvida nenhuma que há muita sensibilidade, portanto, isto é apenas uma provocação. O que é que a levou, portanto, concretamente, a assumir assim um desafio deste tamanho? Foi exatamente por tudo aquilo que eu já lhe disse, mas também porque fui criada num ambiente em que o meu pai e a minha mãe também sempre se dedicaram muito à causa pública, e portanto sempre estiveram sempre envolvidos em associações, em tudo aquilo que eram chamados, e tive sempre o grato prazer de nunca lhes ouvir dizer o que é que eu recebo em troca em termos financeiros, e portanto isso também está incutido em mim, e portanto desde que me lancem um desafio que eu acho que posso dar alguma coisa daquilo que eu sei, daquilo que eu... das minhas vivências, das minhas convivências, das minhas experiências, ainda que tenha apenas 46 anos, mas acho que já tenho muitas vivências ao longo da vida, porque comecei a trabalhar muito cedo e, portanto, já me permite também ter essas experiências e dar um bocadinho de mim. E isso acho que faz toda a diferença naquilo que nós tentamos depois imprimir na nossa vida e naquilo que hoje pomposamente se chama responsabilidade social, não é? Antigamente era trabalhar através de voluntariado, hoje chama-se responsabilidade social que cada um de nós deve ter, e eu tenho a minha, e portanto, e foi esse o desafio que me foi lançado, e eu não podia dizer que não, muito embora tivesse tido algumas limitações, nomeadamente nas atividades que eu já tinha, e portanto esta era mais uma que me obrigava a estar muito mais presente, e eu sabia que iria ter algumas limitações, aliás, são limitações que eu as assumo, mas que não foram encobertas, digamos assim. Eu transmiti a todas as pessoas que me contactavam que efetivamente este era o meu maior receio, de não poder ler mais vezes e de não poder estar mais vezes, mas como sabem, trabalho e este é um cargo que me obriga obviamente a estar presente, e vou lá com muita frequência, mas não com a frequência que eu acho que aquela instituição merecia, mas não tenho outras possibilidades, mas mas faço o meu melhor, aquilo que sei e aquilo que acho que é o melhor para aquela instituição a cada momento. Não tem aquela remuneração, mas tem outro tipo de remuneração. Terá uma remuneração para o além e também já tem aqui, porque eu creio que estes trabalhos nos tornam muito felizes. E só mesmo assim é que isso é importante, porque a partir do momento em que nós trabalhamos, temos o nosso trabalho, temos a nossa remuneração, mas pudermos dar de nós gratuitamente, eu acho que faz muito mais sentido e tem muito mais importância, quer para quem recebe, quer para quem dá. E é aí que eu acho que é importante. E é isso que eu também tento incutir naqueles que me rodeiam, naqueles onde eu trabalho também, até porque trabalho com alunos, e tento-lhes incutir exatamente isso, porque é fundamental esse tipo de espírito que cada vez mais eu noto que está a acabar, porque hoje pergunto sempre, quando se pede alguma coisa, a primeira coisa que eu recebo em troca, e eu digo-lhe, recebe solidariedade, recebe outro tipo de respeito, afetividade dos outros para connosco, isso acho que também não há salário que pague isso. E, portanto, nesse espírito que eu estou neste projeto e noutros, porque não estou só neste, mas é neste espírito que eu estou e obviamente que tento incutir isso e também futuramente quero incutir isso nos meus filhos, porque foi isso que me incutiram a mim e é isso que eu quero incutir nos outros e pronto, e tento fazer o meu trabalho. Soutora, não há dinheiro que pague isto e se houvesse dinheiro para pagar isto, se calhar, a Soutora não estava cá. Estou-me a lembrar daquela frase que certamente conhece, a Madre Teresa de Calcutá. Quando ela um dia apanhava um mendigo que estava na rua, penso que até já com uma orelha roída de um rato, portanto, num estado miserável, quase morta, e chegou um jornalista junto dela e disse, irmã, eu não fazia este trabalho por dinheiro nenhum. E Madre Teresa disse-lhe, e olhe, fico com a certeza que eu também por dinheiro nenhum fazia este trabalho. Mas sei porque eu faço. Faço por Deus. Portanto, eu acho que isto é extraordinário. Eu não estava a pensar falar de mim, mas aproveito até porque está a proporcionar. Eu também tenho ao longo da minha vida, pronto, feito parte de algumas IPSS, até de uma misericórdia, onde estive cerca de 10 anos. Eu não fui o provedor, mas estive na instituição como secretário e como tesoureiro. E recordo-me, isto já foi há muitos anos. Não havia os supermercados que há hoje. Para que as coisas ficassem mais baratas, o que é que eu fazia? Eu levava uma carrinha, ia ao Porto, naquela altura, à Macro, exatamente para que as coisas fossem mais baratas. Como por uma questão económica não ia ninguém que tinha que se pagar, acabava por levar algumas vezes uma pessoa que ia como voluntária, a quem eu pagava ainda o almoço. Portanto, eu ia de manhã, via à noite, vinha às vezes cansado, mas, quer dizer, mas isto dá felicidade. Portanto, isto é de facto, quem anda nestas instituições, pronto, sente-se bem, porque, pronto, não temos a paga de um lado, mas temos-la do outro e temos-la já cá. Portanto, isto, esta felicidade que vem, como eu costumo aqui dizer, muitas vezes não vem porque por outro motivo, porque comemos uma boa refeição ou outra coisa qualquer, podemos ter uma alegria que depois até se calhar daqui a pouco até temos uma tristeza, mas não, isto são alegrias que ninguém nos consegue tirar. A Soutora vai ficar nestes corpos sociais durante quantos anos? Por quantos anos é que foi eleita? Fui eleita por 2 anos. 2 anos, pronto, também é 2 anos. É pouco tempo, penso eu, mas pronto, mas isso são os estatutos atuais, porque eles vão ter que ser reformulados brevemente, atendendo à legislação que entretanto saiu, e nós temos que nos adaptar até novembro, salvo erro, e portanto depois passa a ser um mandato de 4 anos. Pois, 2 anos eu penso que era... relativamente pouco tempo para quem quer desenvolver um trabalho, dar continuidade ao trabalho desenvolvido, é efetivamente pouco tempo. No entanto, eu costumo dizer, e é uma instituição que... E passaram por lá grandes presidentes, todos eles transformaram deram o seu contributo para que aquela instituição fosse o que é hoje, mas efetivamente... eu julgo que também ficar muito mais tempo, também depois acabamos por criar vícios, e eu não sou muito adepta de estar muito tempo nos mesmos sítios, porque efetivamente nós acabamos por, não é que as ideias nos fujam, mas acabamos por ganhar vícios, e isso são limitações que depois nos deixam com que a instituição não ganhe novamente uma dinâmica diferente, e eu julgo que eu sou muito adepta de que renovar é fundamental. Não quer dizer que seja uma renovação de todos os elementos, mas que haja uma renovação de alguns, a entrada de uns, a saída de outros, é fundamental em qualquer sítio. Sr. Doutor, é uma boa questão e de facto é interessante a gente falar também disto. Eu penso que, sei lá, tudo que passa de dois mandatos é demasiado. Há muito entusiasmo durante os primeiros anos, mas depois nós também próprios ficamos cansados. E entra a rotina e não vamos a lado nenhum. Eu às vezes impressiona-me ver pessoas que estão numa instituição 20 anos, que estão 16, que estão 12, e eu disse, mas o que é que vocês fazem? Como é que é? Aliás, já uma vez questionei aqui alguém que estava numa instituição há 20 anos, e as pessoas ficaram muito magoadas comigo por eu as ter questionado. Eu disse, mas não, quer dizer, não há dúvida. Mas isto, o que diz nas instituições, diz na política, diz em qualquer lado. Não devia haver mais que dois mandatos, talvez, ou excepcionalmente um terceiro, mas tudo que passa, portanto, não há hipótese. Quer dizer, quando eu vejo políticos que andam nisto, fazem uma dúzia de anos, depois vão-se preparar para outro, e dizem, meu Deus, mas como é que é possível? Esta gente não está a fazer nada, só está a fazer para eles. Certamente que é isto. Mas pronto, é assim. Eu acredito que o amanhã tem tanto para me dar. Sei que sou capaz e tu também. Custa ajudar. Quantas vezes pensei em ti, eu sei bem porquê. Quero te abraçar, poder te ajudar, não ter medo de dar. Está na tua mão, está na tua mão amanhã. Dá-me a tua mão, mostra que somos iguais. Juntos vamos conseguir, juntos somos um mundo melhor. Ao teu lado vou crescer, eu vou viver, pois viver é preciso. Quantas vezes só pensei em mim, eu posso ser melhor. Não esperar receber, mas querer vencer. Sempre ajudar. Está na tua mão, está na tua mão amanhã. Dá-me a tua mão, mostra que somos iguais. seu lado vou crescer, eu vou viver, pois viver é preciso. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2. Quando a Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Presidente da Arcial, Sra. Doutora Maria José Falcão Brito. Falamos da instituição de solidariedade, que pelas suas características exige um tipo de investimento diferente da maioria das outras instituições, das outras IPSS. É disto que temos estado a conversar. A Sra. Doutora há bocadinho disse que na Arcial trabalham 54 pessoas. Quantos utentes lá é, doutora? Portanto, a Arcial tem três valências. Tem a valência do Centro de Atividades Ocupacional, vulgarmente designado por CAU, e nesta valência temos à volta de 55 utentes. Depois temos a formação profissional, também arronda os 40, 40 e poucos formandos, porque aí já falamos de formandos, com características especiais, é certo, mas são formandos. E depois temos as residências autónomas, em que temos 10 utentes neste momento, portanto, 5 masculinos, 5 femininos. Doutora, gostava que me dissesse alguma coisa. Eu tinha aqui, de facto, essa questão para lhe colocar. O que é que são essas residências autónomas? As residências autónomas são dois apartamentos, se assim lhe podemos chamar, portanto, do setor feminino e do setor masculino, em que têm 5 utentes neste momento cada uma, em que eles são, pelas características que apresentam, apesar das suas deficiências e das suas incapacidades, são mais autónomos que os outros e, portanto, permite-lhes dar e ter a possibilidade de viverem numa casa, portanto, como qualquer outra pessoa que eles estão, portanto, trabalham, vão para o CAU, estão durante o dia na instituição e depois à noite vão para as suas residências, portanto têm funcionários de noite e de dia sempre a acompanhá-los, portanto por norma não são polícias de maneira nenhuma, eles têm a sua autonomia, saem, vão ao seu café, vão ao supermercado, fazem compras, portanto têm essa capacidade, mas que obviamente que são sempre acompanhados e temos uma terapeuta ocupacional, portanto que lhes dá as atividades que eles acham que devem fazer, que são as melhores para eles em qualquer momento e, portanto, pelas características que têm, é-lhes permitido poder viver numa casa, portanto, e estão 5 em cada uma desses apartamentos. São residências, vou-lhe chamar familiares, isto acontece, a doutora conhece, a União das Misericórdias tem isso em Fátima, certamente conhece. De facto, eu achei aquilo extraordinário porque o que acontece é que nós temos nos lares, pronto, as pessoas muitas... É diferente, as residências não são lares, portanto o lar tem outro tipo de características, geralmente acabam por ir para o lar, portanto os utentes que não são autónomos, que não têm autonomia, que têm uma limitação muito, muito maior e uma incapacidade de poderem gerir-se a si próprios, portanto estes tipos de utentes não, eles têm capacidade para se gerir e portanto têm essa possibilidade. E é-lhes incutido isso, a possibilidade de irem às compras, a possibilidade de fazerem aquilo que, não querendo utilizar uma expressão, de que outras pessoas sem essas limitações também fazem. E, portanto, inclusivamente estão aptos a ingressar no mercado de trabalho se assim as instituições, as entidades, as empresas os acolherem, porque são pessoas capazes de, com as suas limitações, obviamente, mas são capazes de. E portanto, estão lá e julgo que estão muito bem, porque, de facto, aquelas residências têm condições fantásticas, são relativamente novas, como sabe, e eles gostam imenso de lá estar e convivem muito e vão a atividades, têm o privilégio de poderem participar em atividades que os outros utentes durante o dia não têm, por exemplo, poderem fazer as tais atividades que ainda hoje nós vamos fazer à noite na zona histórica, que são eles que vão para lá, porque têm essa possibilidade, os outros utentes vão, que se os pais assim o entenderem levar, mas estes podem fazer, participar neste tipo de atividades e estão sempre prontos para participar. Em Fátima, portanto, eles não são assim autónomos, não, portanto, mas de qualquer modo, eles têm aquelas, eu já não posso precisar bem, mas são 100 ou 110 utentes que tinham antigamente, divididos por, não sei se era por 9 pessoas por cada residência dessas. Pronto, e aquilo dava um ambiente mais familiar do que se estivessem aqueles 100 todos juntos. Portanto, eu penso que isso penso que foi uma coisa boa, muito boa, que a Arcial fez. E os outros, ó, doutora, eu às vezes penso, a família, isto para a família, muitos deles, pronto, têm dificuldades. Bem, mas a Arcial tenta sempre fazer a ponte com a família. Portanto, a família, não deixamos que a família, portanto, entregue. Nós vamos buscar os utentes às suas residências, não é? Portanto, levamos-nos para a Arcial, mas depois há sempre uma relação muito próxima com a família. Tenta-se sempre que a família acompanhe o desenvolvimento que estes utentes vão tendo, o trabalho que eles vão fazendo, as atividades que eles vão fazendo e, portanto, temos colaboradores com formação específica nessa área, desde assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, que constantemente estão em comunicação com a família, porque efetivamente nós percebemos que a família tem não pode estar com eles, porque hoje quase todos têm que trabalhar, não é? Portanto, não, antigamente havia pais, mãe ou pai, que deixariam de trabalhar para tomar conta destes jovens. Hoje isso praticamente não é possível, porque a própria sociedade em si não o permite, não é? Portanto, as pessoas têm que trabalhar e Arcial dá essa resposta e está em constante comunicação com a família e, portanto, nós temos ali uma ligação muito forte. E eles na Arcial dedicam-se constantemente a atividades. Portanto, eles estão sempre em atividades. Se não estão vão às piscinas, se não estão nas piscinas, estão no ateliê, se não estão no ateliê, estão a fazer fisioterapia, se não estão na fisioterapia, estão a fazer lavores, estão a fazer os tapetes de fitas que nós temos, ainda daquelas, portanto, aquelas fitas, não é? Aqueles tapetes que são muito apreciados e que nós temos muitas encomendas, efetivamente, portanto, fazemos. E, portanto, eles têm sempre uma ocupação e isso é fundamental. Por isso é que eu volto a dizer que eles sentem-se bem lá, porque não estão lá depositados, digamos assim, como muitas, às vezes, muitas instituições, isso acontece quando não têm esta vocação. Nós temos esta vocação e é uma obrigação nossa dar este contributo para que eles se sintam bem e efetivamente eles sentem-se bem. Eu acho que nunca é demais dizer que é uma instituição em que os nossos utentes se sentem muito, muito bem. Pronto, isso é ótimo, portanto, estarem sempre em atividade, acho que é extraordinário. Outra preocupação, pode não ser preocupação, as famílias, portanto, as famílias, será que têm alguma preocupação? Certamente que terão. Porque ao partirem, a quem é que os deixam, como é que vão fazer, como é que vê isto? O maior drama que as famílias que têm estes jovens e com estas características têm, efetivamente. E nota-se alguma preocupação deles, efetivamente, em relação ao futuro, o que é que acontece, não é? As residências servem para este tipo de situações, no caso deles serem mais autónomos, e depois os lares têm que servir, têm que dar resposta aos outros. Nós temos o lar que vai se inaugurar brevemente, não é? Da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, que vai ter que dar resposta, obviamente que vai dar resposta também aqui ao Conselho. Nós não temos lar, portanto, acho que temos que trabalhar em colaboração e cooperação, porque é só assim é que as instituições sobrevivem, porque se cada uma trabalhar para o seu umbigo, desculpem a expressão, as instituições não evoluem, portanto, temos que trabalhar em colaboração e em cooperação, e portanto, nós temos as nossas valências, temos as nossas respostas, e depois, mais tarde, obviamente, que a Santa Casa da Misericórdia poderá dar outra dimensão, porque obviamente que a nossa intenção é apostarmos nas residências, efetivamente, e vamos ver se conseguimos que elas cresçam ainda mais. Oh, I think I did it again. Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta. Oh, I think I did it again. Tu mereces muito mais. És forte, abanas, mas não cais. Mesmo que sintas o mundo a ruir, quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir. A estrada não é perfeita, apenas uma vida. Aproveita, só perdes, não tentares e não desistas se falhares. O que não mata engorda, torna o teu sonho real. Acorda, limpa as lágrimas e luta. Segue o teu caminho e escuta a voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti. Acredita em ti que tu és mais forte e tens o mundo a teus pés. Tudo fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido. És o que és, não és o que tens. A tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu, rapaz, muda a tua atitude, vais ver que és capaz. E nada te pode parar, os cães vão ladrar e a caravana a passar. O teu sorriso de vitória no rosto. Nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota. Só reconheces a vitória se souberes o que é a derrota. Vais ver que no fim acaba tudo bem. Sai à rua e abraça alguém. Conversas em Rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com a doutora Maria José Falcão Brito, presidente da Arcial. Temos estado a falar, portanto, da instituição, dos utentes, dos funcionários e vamos continuar a conversa em relação a estes assuntos. Em relação aos utentes, tem uma lista de espera extensa, não tem lista de espera? Como é que é? Existe sempre uma lista, eu não diria de espera, porque a partir do momento em que há uma inscrição, é desencadeado o processo para se saber exatamente o que é que se pretende com o que é que o utente e para qual valência que o utente deve ser canalizado. E, portanto, eu não diria que existe lista de espera, existe sim inscrições que depois são analisadas pelos nossos técnicos e depois serão encaminhados para as valências que, face às características daquele jovem ou daquele adulto, será encaminhado devidamente para uma das nossas valências. Há pouco a doutora falava, portanto, nas várias atividades que todos eles desenvolvem, pronto, estão sempre em serviço, pois eu tenho conhecimento que alguns depois até cá fora acabam por desenvolver algumas atividades. Eu vejo às vezes, não sei em que período do ano, que trazem uns docinhos ou outras coisas quaisquer. Quase sempre todas as quintas-feiras. Vendem os bolinhos, que são ótimos. Eu sou compradora semanal e recomendo vivamente, porque efetivamente são muito bons. São os nossos tradicionais bolos daqui da região. E efetivamente eles depois andam pela rua. Já têm os seus sítios certos. Eles já sabem, já têm os seus clientes certos e vão a determinados sítios e acabam por vender sempre o seu produto. E isso é muito bom. E também, como sabe, eu há pouco não falei, mas nós também temos o serviço de limpeza, os serviços de jardinagem, portanto, que fazemos para o público em geral, portanto, não é só para dentro da instituição, portanto, saímos para fora e temos muitos clientes, graças a Deus, e esperamos aumentar o volume, porque efetivamente as instituições também têm que criar formas de sustentabilidade. Nós não podemos ficar só reféns do financiamento público, como sabe, é uma instituição que já tem uma grande dimensão e, portanto, sobrevive quase, não digo 100%, mas sobrevive com fundos públicos e, portanto, nós também queremos criar e continuar a desenvolver a capacidade de também nos tornarmos sustentáveis, nomeadamente em relação a algumas atividades que vamos desenvolvendo. Doutora, no início deste programa, pois começámos logo por falar da maravilha, da alegria destes utentes, apesar das suas deficiências, mas, portanto, felizes por viverem. No entanto, há países como a Holanda, a Bélgica e outros que aplicam a eutanásia a crianças quando têm alguma deficiência. Que comentário é que lhe merece isto? Nem sei se devo dizer qualquer comentário. Obviamente que acho que é um crime, tendo em consideração a experiência que vivo desde dezembro, o contacto direto que tenho com estes jovens, de facto é um crime. E como católica que sou, ainda mais me repudia esse tipo de situações que ocorrem, infelizmente, pelo mundo fora. Essas acabam por se calhar ser legais, mas existem muitas que, como sabe, não são, e são situações que deixam marcas na própria sociedade em si, que eu acho que acaba por ser uma sociedade com poucos valores, e nós hoje temos que cada vez mais nos agarrar aos valores tão importantes como o respeito, a solidariedade, sei lá, a liberdade de expressão, a responsabilidade social, a afetividade, e se efetivamente nesses países isso acontece é porque esses valores não podem lá estar. Pois, eu penso que os nossos políticos, e nem me refiro aos portugueses, porque os políticos portugueses acabam muitas vezes ter que fazer o que lhes mandam, quem manda. A verdade é que isto, portanto, tanta preocupação com a discriminação. Mas neste aspecto, penso eu, não sei, que isto até é discriminar também, quer dizer, porque, valha-nos Deus, porque é que aquela criança, porque nasceu com uma pequena deficiência, porque é que lhe há de acontecer uma coisa destas, porque é que há de ser discriminada, e pronto, e isto de facto são leis, estão aprovadas. Ela já é discriminada à nascença, digamos assim, portanto cabe-nos a nós acabar com essa discriminação e dar-lhe aquilo que ela mais gosta e que ela mais quer para tentar ser uma pessoa feliz. E eu acho que Se em cada lar essas situações muitas vezes são difíceis, porque reconheço que muitas vezes também depende, obviamente, da incapacidade que cada uma tenha, há situações em que as instituições podem dar essa resposta. E Arcial, efetivamente, é um caso desses, em que dá essa resposta e eles sentem-se bem. Temos utentes com muitos anos lá e, portanto, significa, efetivamente, que são bem acolhidos e que têm ali o seu abrigo, digamos assim, e a sua capacidade de mostrar que têm a possibilidade de ser felizes. Vivemos num mundo de pouco amor, em que muitas vezes os pais rejeitam os filhos, em que os filhos rejeitam os pais. E eu tenho aqui um breve testemunho do que aconteceu há não muito tempo em Espanha. E vou referi-lo. Nasceu uma criança mongoloide e os pais recusaram-na. Pronto. Entretanto, certamente que aquilo foi entregue à Segurança Social, foram enviados até e-mails contando a situação e apareceram vários casais dispostos a adotar esta criança. Depois, um dos casais já tinha 7 filhos. Assistentes sociais passaram por lá e disseram: olha, realmente vocês eram um casal a quem podíamos entregar esta criança, mas temos outros com menos filhos e por isso vamos lhe dar prioridade. Entretanto, começaram a desenvolver o processo para o poderem entregar a um dos outros casais que tinham menos filhos. Mas, claro, quando os assistentes sociais lá chegaram, esses casais que tinham menos filhos já não o quiseram. Pronto, voltaram ter com aquele casal que tinha 7 filhos e disseram-lhe: realmente aconteceu isto, nós tínhamos dito que, pronto, vocês tinham condições, mas atendendo que tinham 7 filhos, preferíamos outros. Agora os outros já não querem. Como é que é? E eles: não, tudo bem, pois venham. E pronto. Sei que naquela altura aqueles 7 filhos talvez não tenham recebido isto muito bem, mas passado pouco tempo era mais um irmão, eram 8 filhos que estavam naquela família. Portanto, isto são casos de... não são fáceis, não vamos dizer, mas são casos de muita generosidade, de muito amor, e se calhar é bom a gente falar disto, já que infelizmente o que nós vemos são más notícias constantemente, e é bom que também apareçam boas, porque, pronto, isto não é tudo mau, há muita coisa boa, e se de facto quem dá as notícias más procurasse notícias boas, se calhar havia muita coisa boa para dar. Mas, infelizmente, pronto, é assim, as pessoas procuram, em verdade, por outro caminho, procurando dar aquelas coisas que mais chocam, e pronto, mas há muita coisa que se vai fazendo no dia-a-dia e que é boa. Eu costumo dizer que às vezes as televisões, uma coisa boa mesmo lá junto da casa onde eles estão, não dá para a transmitirem. Mas se encontrarem uma coisa má a 500 km, vão lá filmar e vão perguntar às pessoas tudo e mais alguma coisa. Soutora, acerca dos falámos há pouco do pessoal, voluntários na Arcial, há ou não? Não. Não. Que eu tenha conhecimento, não. Sei, por exemplo, se calhar até vou dar um caso que eu acho que é de voluntariado. A professora Teresa Serra continua a ser, foi a mãe daquela instituição e continua a ser uma visita permanente. E, portanto, não deixa de ser um caso de voluntariado, obviamente. Mas pronto, existem possibilidade de haver voluntários, assim as pessoas queiram, mas não, que eu tenha conhecimento, portanto, de voluntariado, não há, tirando, obviamente, as pessoas que fazem parte da direção e da professora Rosa Neto também, que continua a colaborar connosco, de facto não há. Como nós vemos, por exemplo, num hospital ou noutro, como eu vejo, por exemplo, na FAD, que existe, portanto, não há. Enfim, eu não quero escandalizar ninguém, nem ofender, mas eu fico com a ideia que muitas vezes o voluntariado também não é voluntariado. Se estou bem disposto, vou, se estou mal disposto, já não vou, e muitas vezes as pessoas não têm a preparação, nem técnica, nem moral, para desenvolverem determinados trabalhos. E às vezes, se calhar, é preferível não haver voluntariado a haver. Isto é uma opinião minha, vale o que vale, mas muitas vezes fico... Só então, no seguimento desta conversa sobre o voluntariado, no entanto, temos muitas empresas em Oliveira do Hospital que nos ajudam. Muitas empresas, além das instituições, não é? E das entidades oficiais, portanto, que a Arcial não pode sobreviver sem elas e tem uma colaboração muito grande, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, obviamente, mas depois temos muitas empresas locais que nos apoiam, que nos ajudam nas diversas atividades. Julgo que não houve uma que nós lançássemos um desafio para nos ajudar, dentro das suas possibilidades, nem que seja uma pequena migalha, mas eu, como costumo dizer, com muitas migalhas se faz um pão. E, portanto, é reconhecer efetivamente aquilo que as empresas locais nos dão. E não querendo, não vou mencionar nenhuma, porque corro o risco de me esquecer de alguma, e o que não era muito bom da minha parte, e, portanto, mas agradecer, porque efetivamente todas as áreas, de todos os setores, e isso de facto é muito bom, fazem o seu voluntariado, obviamente, naquilo que podem, mas que a qual a Arcial agradece do fundo do coração. Sim, o amor é vão, é certo e sabido, mas então, por que não? Porque só para ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedouro caprichoso, no sopro do coração, no sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que foi do corpo alado nas asas do turbilhão? Ao frescor, ao barulho, à acidez do mergulho, no sangue do coração, pulsar em vão, é bem Deus, é bem isso, e apesar disso eriça a pele, o sopro do coração. Nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que Voltamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Presidente da Arcial, a doutora Maria José Falcão Brito. Entramos na parte final do nosso programa, já um bocadinho mais curto, mas pronto, vamos tentar falar mais um pouco enquanto o tempo nos permitir. Doutora, também dá uns passeitos aos utentes ou não? Onde costumam ir? Se é que vão? Os utentes saem com muita frequência, inclusivamente saem pelas ruas da cidade com muita frequência, portanto é uma das atividades que têm portanto vão às lojas, vão portanto acompanhar dentro das atividades que são planificadas pelos monitores, pelas nossas técnicas, costumam ter férias, colónia de férias, costumam de ver se eu não me esqueço assim de nada de importante, costumam, portanto, têm depois também fazem, portanto, há, por exemplo, uma atividade que tem sido feita ao longo dos anos, o corta-mato, vão fazer visitas de estudo, está uma programada agora para ir ali na zona do Luso, e, portanto, têm esse tipo de atividades e é muito importante que isso aconteça. Portanto, eles não ficam ali, não estão diariamente fechados. Quando digo fechados, é dentro da instituição, claro. Portanto, dentro da instituição, vêm muito cá para fora e isso é muito importante. Também se encontram com outras instituições ou não? Sim, sem dúvida, sim, sim. Nomeadamente com a da Lausanne, temos uma colaboração mais estreita. Eu estava a tentar lembrar-me o nome, é uma falha minha do nome, mas é muito parecido com, não sei se é Arcil, eu julgo que é Arcil, temos uma colaboração muito, muito, muito estreita com Arcil, e portanto, sei que agora vamos ao Festival da Canção também, portanto, há um conjunto de atividades que são realizadas, algumas delas, às vezes é pena de facto não termos tanta divulgação das atividades que são feitas lá dentro, muito embora tenhamos o Facebook, que é hoje um meio de comunicação muito rápido, mas efetivamente faz-se coisas muito interessantes na Arcial com os nossos utentes e temos outras atividades. Estou-me a lembrar da campanha do Pirilampo que cria uma dinâmica muito grande dos nossos utentes, eles vêm para a rua, é com muita alegria que os vejo a vender o seu Pirilampo, e também é com uma maior alegria que vejo a receptividade que as pessoas têm nessa campanha, e o qual eu agradeço, porque é sempre alguns fundos que ficam na instituição. Doutora, Bento XVI disse em tempos que a solidariedade é todos sentirem responsáveis por todos. Sente isso na sociedade atual? Não. Voltando àquele chavão que ainda há pouco que disse, que hoje em dia a maior parte das pessoas, quando faz, tenta sempre receber algo em troca, e geralmente sempre que seja um contributo financeiro, revertido em dinheiro. É pena, porque eu acho que a sociedade merecia outro tipo de resposta, e há tanta gente que podia dar tanto a troco daqueles valores que se estão a perder, e é por isso que eu costumo muito dizer que efetivamente eu estou ligada a muitas instituições e tenho pena de não ter mais tempo, mas eu costumo dizer também só está nestas instituições quem já tem pouco tempo, porque as pessoas que têm muito tempo, por norma, não querem fazer nada e não querem dar o seu contributo e preferem ficar no seu aconchego do seu lar e nas suas viagens, nas suas visitas, portanto, mas eu não faço parte desse grupo, graças a Deus, e portanto estou sempre pronta a abraçar um desafio, desde que sejam desafios como este, e que efetivamente é o meu maior ganho, digamos assim, é efetivamente perceber que posso ajudar e posso contribuir com alguma coisa de mim para com os outros. Fui assim criada, é assim que eu espero que os meus filhos também cresçam e que percebam que isso é que é importante. Podem ser carpinteiros, podem ser, sei lá, instaladores elétricos, o que for, mas que deem o seu contributo para os outros e por isso, porque isso é um dos maiores sentimentos que nós possamos ter nesta sociedade tão capitalista, tão desprovida de valores. Então, tudo isso sem nada, não é, doutora? Portanto, realmente dá pena, porque nem é ser solidários, somos indiferentes. Desde que isto não bata comigo, está tudo bem. Portanto, isto é uma pena, mas realmente é o mundo em que nós vivemos. O Papa Francisco, há poucos dias, talvez há uma semana, na data em que estamos a gravar o programa, porque ele só sairá daqui por mais uma semana, ele escreveu uma encíclica sobre ecologia e realmente, pronto, eu pensei que ele levava isto para outro campo. Mas tudo isto pode ser encaixado nesta encíclica e ele, de facto, alerta. E alerta neste campo. Tudo nos... Não podemos ser indiferentes em relação a nada. Tudo nos diz respeito uns aos outros. É pena que assim não seja. Mas pronto. Soutora, olhe, estamos a chegar mesmo ao fim. Eu tenho um minuto, dois minutos, não mais. Olhe, dou-lhe a palavra. Projetos que tenha para o futuro, o que entender, neste tempo muito curto que nos falta, está bem? Projetos, obviamente, que temos alguns. Vontade de fazer, temos muita. Obviamente que estamos sempre dependentes daquilo que nos for chegando, nomeadamente, como eu disse, é uma instituição que sobrevive dos fundos públicos. Mas, efetivamente, queremos continuar nesta senda do sucesso, de dar aos nossos utentes o melhor que nós sabemos. Queremos que eles sejam, efetivamente, felizes naquela casa e que outros que venham, que também se sintam bem. É essa a nossa missão, é efetivamente reabilitar os utentes, integrá-los, ocupá-los, formá-los e, portanto, promovendo, no fundo, a cidadania e o bem-estar deles. E é esse o nosso objetivo e aquilo que nos faz trabalhar e trabalhar em conjunto. Eu sou apenas a presidente, mas temos uma direção e há uma coisa que eu não abdico, que é trabalhar em colaboração com todos. Portanto, trabalho com eles todos. Nunca nenhuma decisão daquela casa foi tomada sem que fosse em colaboração com todos os membros da direção, porque eu acho que todos somos poucos para abraçar um projeto daquela dimensão e temos que nos unir todos e colaborar todos com aqueles utentes, com aqueles colaboradores que são excepcionais. Eu não tenho sempre que ter essa consideração por eles, porque efetivamente eles têm ali um trabalho excepcional ao longo dos anos, por todos aqueles que lá passaram, e é de facto muito, muito importante que aquela casa consiga dar bem-estar aos seus utentes, aos seus colaboradores, e isso que uma direção tem que fazer. Doutora, obrigado. Eu sei que fez um grande sacrifício em estar aqui, este bocadinho comigo, portanto, os meus agradecimentos em meu nome e em nome da Rádio Boa Nova. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.